Alô, muito boa noite, Altan. Tá passando mais que 7 quilômetros. Siga, Mike, aqui no hotel. Mike, aqui no hotel, se encontra no Pátio 1, posição 62, a solicita autorização para reboque do Pátio 1, remota 13. Autorizado, reporte no sério. Solo Salvador, mais um passando, mais do que até o informe de revoca na posição 3, Fátima Bota, muito obrigado, boa noite. Gente, boa noite. siga, Mike XB Bravo. XB Bravo, autorização para repórter posição 62 do Batalhão. Autorizado, repórter Sérgio.